190, tá 3305. O azul 4980, decolado 225, controle 1208, tem um bom voo. 208 com controle agora, obrigado, bom trabalho, senhor. Azul 2774, right to copy. Yes, sir. Porto seguro, flight level 160, via Whisk 33, take off from runway 10, after right turn, Coral 1 Bravo, departure, Salvador departure, frequency 120.8, and Squawk 0267. Azul 2774. Azul 2774, clear to Porto Seguro, flight level 160, with 33, runway 10 use, right turn after departure, Coral on Bravo departure, 1208, control frequency, and 0267, squawk Azul 2774. That's correct, on apron 3, come back ready for pushback and start, Azul 2774. We'll call it for pushback and start of clearance, Azul 2774. Para o táxi azul 5001 no TOV 3617-117, autonomia 0437, alternando o verão 3. Gente, aguarde para o táxi, azul 5001. 5001. 1-24000, ingresso a Juliette, portão 05. 05, agora 246. Cheque acionamento azul 2549. Autorizado no PAT 3, chame táxi, azul 4959. Autorizado, chama para o táxi 4959. Famosa 270, estabilizou? Tá, escuta. Estabilizado, senhor. Exato. Repete a aproximação, chame a torre em 118 decimal 900 composto. Obrigado, até já. Aracaju, nível 190 já aprovado, número 1 para cópia, mantém escuta aguardando, o chame 6224. Towers, which is 774, pushback and startup clearance, apron 3. Portão 3305, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento calmo. Decolagem, vento calmo, portão 3305. Azul 2774, maintain position. Maintain position, 2774. Oi, Salvador, boa noite. Ao gol 1970, nós estamos passando marcador externo, baixado, travado e avistado. Depois da frente, seu rolagem pista no zero, aguarde pista livre, gol no 970. Aguardado, 970. Azul 5001, autorizado o táxi, parte 1 no Índia, ponto de espera, reporte pronto para a decolagem, o ajuste 1014. 1014, autorizado, parte Índia, reportará no ponto de espera. Gol no 970, para informação, os últimos 1000 metros, 1000 metros da pista no zero fechados. Referência à direita, táxi Sui Fox. E à esquerda, uma viatura mantendo a parte gramada sem interferência com a pista. É, certo, obrigado. Ataque Sui Fox está liberada para a liberação da pista ali. Pouso no 970, autorizado pouso. Pistão no zero, vento calmo. Livre pouso 970. Então 3305, decolado 229, chame controle 1208, tem um bom voo. 308, obrigado, boa noite. Senhor. Boa noite, controle, Celta 3305, decolado 1700. 3305, sua para o nível 330, via saída PUCA, 3305. Via saída PUCA, Aracaju, está 3305. Xandé 6313 é a torre? Escuta, prossiga. O plano para 0043 venceu. Confirme se apresentou alguma DLA. Não consigo estar em 3, só um minuto. 970 no solo aos 30, libere a direita na minha escuta. Prossiga táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Beleza, táxi direita, Alfa, reporta para Juliette, o 970. Para o táxi 4959-69 agora, autorizado Salvador com 3:40. Autorizado o táxi via pátio 3, reposto para ingresso no pátio 1, azul 4959. Autorizado via pátio 3, reposta para ingresso no pátio 1, azul 4959. Azul 4980, vou ir na prova do Romeo Fox 08. Controle. 4980 na escuta. Vou na prova Romeo Fox 08. Romeo Fox 018, azul 4980. Azul 5001, próximo ponto de espera da 1-0. Gente, o azul 5001 autorizado alinhar e decolar. Pista 1-0, o vento calmo. Para informação, os últimos 1 mil metros da pista fechada, ok? Autorizado da linha, declarado 0, azul 5001. Azul 4959, autorizado prosseguir via Pátio 1 e Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste 10 no 4. Pátio 1 e Índia para o ponto de espera da 10, reporta pronto, azul 4959. Salvador, voo 1099 no 4, pronto para o push estacionamento. Sente, aguarde para o push, o voo 1099. Aguarda 1099. Juliette, gol 970. Gente, o gol no 970 de passagem ao ATR da Azul, após ingresso a Juliette, portão 08. Após o Azul, prossegue pro 08, gol 970. O decimal 45, Azul negativo no 26, decimal 85. Escuta. Gente, aguarde confirmação junto à sala IS e o Centro Recife. Oxenem 3613. Por favor, estamos aguardando a viagem de lá de no 354 em palha após desvios. Gente, o voo 1354. Estima mais 30 milhas de desvio. Teria condições lá na frente de Duna da presente. Aguarde no 354, inicialmente mantenha pro 354. TR da Azul já finalizou o pushback, vai passar a retaguarda em mais alguns instantes. Após a passagem será liberado o pushback, ok? Tá, muito obrigado, 1099. Ponto de espera da 10, Azul 2459, pronto. Gente, Azul 4959, autorizado ali, aí manter, cabeceira 10. Ali manter 10, 4959. 354 autorizado o ano apoio de Duna. Autorizado Duna do ano 3, por favor. 1208, bom voo. 208, obrigado, até mais. Coletoria de Duna para o voo no 723. Negativo, vou manter o perfil de chegada. Controle o azul 5001, boa noite. Projeto 5001, via saída São Juan, na ascensão nível 320, 5001. Via, sobe pro nível 320, 5001. Minas of Endurance and Alternate Victoria. 774, taxi via Apron 3 and Apron 1, after taxiway India, on hold point runway 10, come back right for takeoff, the QNH 1014. Clear clear taxi by apron 3, apron 1, and hold chart of 10 at India, and call the radar for departure to 2774. Gol nos 354, reduza para 210 mais. 200, gol nos 354. Ativo, só número 2 na aproximação. 02, com 354. Correu 6224 na escuta 4. Seguinte, o Oxené 6224, só mais um minuto da vaga. Podemos voar direto do drone e manter a velocidade até mais próximo, se eu não autorizar. Só mantém a velocidade e mantém o perfil, 1723. 3305, chame o centro Recife 125.45, caso negativo 12685. 2545, 2685, obrigado, boa noite. Boa noite, até a volta, 1099. Azul 4959, decolado aos 37, controle 1208, tem um bom voo. 208, grato, boa noite. Xelé 6224, copia. Tirativo, transporte. Aracaju, nível 190, via rota Whisky 33, decola pista 10, primeira curva esquerda, perfil da subida Conde. Frequência do controle 1208, transponder 0265, Oxané 6224. Autorizado Aracaju, 190, Whisky 33, Aru, decola da 10, curva esquerda, perfil da Conde, 1208 no controle, 0265, aciona. 6224, tá no 03. Fechamento correto, chame pronto pro Chidex adicional, Xané 6224. Pronto. Azul 774, holding short of 10 at India, ready for departure. Azul 774, clear line up and maintain runway 10. Clear to line up and maintain runway 10. Afirmo, Xané 6315 foi confirmado com o centro e a sala S, chame pronto, pushback acionamento. Gente, número 2 no setor, mantém a posição aguardando. Ao 723, desça para 2.000 pés, ajuste no 014, livre LS, está liberado da restrição de altitude na posição ITAP. 2.000, o voo 1723 está liberado ITAP. Confirma o voo 1723 em pelo, né? Desculpe, realmente, em pelo, me desculpe. 354, desça para 3.000 pés, ajuste permanece no 04. 3.000 no 04, voo 1-0, calm wind now. Clear for takeoff running 10-774. Para o taxi bom 099, alterna Campinas, 3 horas e 5, 161 na base. Precisado táxi direita via Índia no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, com ajuste no 04, ou no 099. Sente no 014, direita Índia, ponto de espera chamada de pronto, 1099. Poxa, Xanã 6313, autorizado pushback acionar, Xanã Táxi. Autorizado pushback acionamento, chamada para o táxi. Ponto de espera pronto, 1-0-1-0-9-9. Tente manter o ponto de espera, 1-0-9-9. Vai, manter o ponto de espera, 1-0-9-9. Azul 2774, airborne at 4-0, Colonel Salvador Departure, 120.8, have a nice trip. 120.8, departure, 2774, good night. Departure, good evening, Azul 2774 on Corral 1 Bravo departure, passing 1500 to 160. That's right, climbing on Corral 1 departure via level 160, service. Up to flight level 160, Corral 1 departure, Azul 2774. Colonel 723, complete o LF, chame a torre em 118.95. 895, Colonel 723. Salvador, Azul 29, é o 4959, desvios à esquerda da rota por mais 10 milhas. 10, 4959. Colonel 723, boa noite. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Para informação, os últimos 1.000 metros da pista 1-0 fechados. Referência à direita, Tatsui Fox, e à esquerda uma viatura na parte gramada sem interferência com a pista, porém a Tatsui Fox encontra-se disponível para liberação, ok? Ciência das informações, aguardando gol 1-7-2-3. For about 15 miles, this is 2774, heading actually 220. Hey, heading on 220, understand. Escrever 2774. Clear deviation, heading 2204. 1354 sobre o mar, desça para 2000 pés. B14 permanece em forma estabilizada. 2000 B14 de Black Fuego, 1354. Autorizado táxi à direita via Índia, ponto de espera da 1-0 como número 2, reporta pronto, o ajuste 1-0 no 4, o Xanã 63, 1-3. Índia, ponto de Gol 1099, após o tráfego da companhia na curta, autorizado a alinhar e manter, tabiceiro 1-0. Frente após o tráfego da companhia, ali manter 1-0, gol 1099. Correio Xanã 6224, posição 03, puxa o Xanã 03. Autorizado, Xanã 6224. Só se botar, 1723 no solo aos 45, libere direita na minha escuta. Prossiga via Alfa, reporte para ingresso na Juliette, voo 1723. Direita, via Alfa, na sua escuta, voo 1723. Oi, eu vou 723. Na escuta. Sim, tá interditado os últimos metros, porque tem um balizamento padrão aqui pra identificar pra piloto. A gente chegou com a infra-aero, eles disseram que agora durante o turno do pernoite não seria possível fazer a demarcação aí da intraestabilidade. Tá ok, tá bastante irregular, a repente perdeu ajuda bastante, mas... Tá bom, obrigado, uma boa noite. Boa. O voo no 099, autorizado a decolagem pistão no zero, vento calmo. Sim, autorizado a decolagem pistão no zero, voo 099. A gente mantém o ponto de espera, Xané 6313. Foi, confirme para o Bruno 73, prossegue via Alfa, chama Paulo, atenção na sua escuta. Na minha escuta, até antes da Juliette, Bruno 723. Escuta até antes da Juliette, obrigado. Prossiga. Me informe a velocidade na subida e a razão que está empregando. Velocidade 170, razão no momento 800 pés. 7. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Para informação, os últimos 1.000 metros da pista 1.0 fechados. Referência à direita, Taxi e Fox. E à esquerda, viatura na parte gramada, sem interferência com a pista. A Taxi Fox encontra-se disponível para liberação. Tá, gente, o no 354 aguardando a liberação de pouso. Ciente do notar. O 1099 decolado aos 47, controle 120.8, tem um bom voo. 08, 099, mano. O 1354, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Deu pouso no zero, no 354. Xané 6313, visual com o Boeing da Gol na curta da 1.0. Acerto. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter. Cabeceira 1.0, Xané 6313. Cabeceira a nave na curta, alinhe e mantém 1.0, Xané 6313. 1.0, 0.9. Com 9. 1.03 a bordo, alcança 35. Autorizado direita via Índia, ponto de espera, chama pronto. O ajuste no 0 no 4, o Xené 6224. Direita Índia, ponto de espera, chama pronto, o Xené 6224. Vou voar na proa de Ilnepo. O segundo ilhoso vai executar o procedimento GNSS 12. Ilnepo GNSS 12, graças. O 1723 ingressa Juliette, remota 13 do Pátio 1. Ingressa na Juliette para remota 13 do Pátio 1, voo 354 no solo 50, libere a direita na minha escuta. Prossiga via Alfa, reporte para ingresso na Juliette, voo no 354. Direita mantém Alfa de Juliette, voo no 3113, autorizado a decolagem de pista 10, vento calmo. Autorizado, alinhar e manter, cabeceira 10, Xené 6224. Alinhar e manter, 10, 6224. Sete quatro, voe na proa de Raíra. Azul 2774, fly direct Raíra intersection. Azul 2774, direct to Raíra intersection. Tem um bom voo. 3, voe na posição, voo. Direção, voo, Xené 6313. Voo 1134, com informação. Voo 1134, Maceió, nível 350 já aprovado, número 1 para COP, mantém a escuta aguardando. Voo Xené 6224, autorizado a decolagem de pista 10, vento calmo. Azul, o tempo se estabilizou no nível 135, confirma. 49? Aqui pra mim no radar tá aparecendo nível 135, confirma. Atingimos agora 140. Positivo, nível 140. Ele deve subir mais dois, se é pro, não sei, pro 160? Não, o 160 não tá disponível não, comandante. Já tem aeronave subindo pro 160, eu teria que entregar o senhor com 10 minutos de separação pra ele, que não opera radar. Não, então você, senhor. Muito obrigado. Eu que vou me desculpando aqui. Decolado 5-4, chame o controle 120 decimal 8, tem um bom voo. 208, boa, meu Deus. Voo 1-1-1-3-4, cópia. Autorizado Maceió, via rota antes do Lomo 7 até Orago, após DCT, no nível 350. Decola pista 10, primeiro da esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, Jango, Maracaju. Controle Salvador 120 decimal 8, transponder 5215. Autorizado para Maceió, nível 350, na Perzulu 97, Orago, direto Maceió. Decola da 10, primeira curva à esquerda, Puca, Jango, Maracaju. O controle 1208 e o transponder 5215, voo 1134. Voo 134, cotejamento correto, portão 05, chame pronto. Chamarei. 59, o serviço está em radar, está encerrado, 5 milhas para o limite da Terreirão, Salvador. O chame o controle de Deus em 120.1. 120.149. Terreno 3, chame o centro Recife em 128 decimal 35, caso negativo 95163. 774, Clive and maintain level 160. With the service terminated. Now, Williams, frequency 1201. Maintain flight level 160 here and contact Williams on 1201, as it's a 774, good night. That's right. With the service terminated, I have an script. 205 para 150, com informação Bravo. Pet 1098, desça via chegada Bomed 1 para 5000 pés, ajuste em 1094. Pet via para 5000 pés, 1014, com 1093. Se o serviço Alabete está encerrado, mantenha o nível 190 e chame o controle Aracaju. Frequência 120.3 para a descida. Vai manter o 190 e chamar o controle Aracaju 203 ao chanelo 224, boa noite. Boa, o serviço Alabete está encerrado. Descida até 5 mil pés, ajuste 94, e a 212. 5 mil com 134, está pronto para posicionamento no 5. Autorizado, reporte pronto para o táxi, voo 1134. Autorizado, vai chamar para o táxi, voo 1134. Controle Salvador, é o azul 2713. Sente sua informação, Charlie, a 4 milhas da posição Conde, de Aracaju para Salvador, 2713. Cruzando 165, ascensão para 180. Eu tinha ascensão para 180. Foi na Praia de Salvador, informe no ponto de descida. A sua identificação. Solicito voar a posição Bonfi, 2713, após Conde vai acionar a identificação. Autorizado, Praia de Bonfi. Praia de Bonfi, 2713. Praia de Salvador, boa noite, é o papá, Romeu, meu voo. Meu voo está sendo dedicação para executar a chegada bom, se desce para já no ponto de defesa. Afirmativa autorizada até 160, Romeu. Se possível, o Croa de VOR, a intenção nossa foi na distância. Principalmente mantém a chegada bom, se desce até 4 mil pés, golfe. Até 4 mil na ponte, o mesmo devo. Salvador, boa noite, parceria do 2222, a gente tá bravo. A sua identificação já no ponto de alta, parceria 2222? Já no ponto de alta. Chega para o nível 050, via chegada AMAN. AMAN 050, você precisa de voadora? Negativo, comprei o perfil da AMAN. Aí comprei o perfil da AMAN. Projeto 98 da Gol, desça para 2000 pés, autorizado ILS, ajuste permanece no 04, ponto estabilizado. Ciente, invertida 2000, vai botar estabilizado, autorizado o procedimento, Gol 09. Táxi Gol 1134, tem 167 a bordo, autonomia de 2 horas e meia, alterna São Gonçalo do Amarante. Autorizado táxi, Pátio 1 e Táxi Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste 10 no 4, 1134. 10 no 4, Pátio Índia, reporta pronto no ponto de espera, Gol 1134. 713, a sua identificação. Sete um três, controle. Controle Salvador é o azul 2713. 2713, a sua identificação. Na identificação 2713. Uma vez confirme, está tentando algum desvio? É afirmativo, só para livrar um pequeno cômodo aqui à nossa direita. Já está retornando, vai interceptá-lo. Vou fazendo o mesmo. Sente, reporte estabilizado. Fecharam 6212, após de tato, mantenha presente de proa, seu limite é o localizador. E após de tato, mantenha a proa, Fecharam 6212. As 2713 está contatada, 5 milhas nordeste de Salvador, reporte para descida. Contará descida 2713. Fecharam 6312, prossiga para 3 mil pés, o ajuste é 9014. É a Táxi Sui Fox. Gente da restrição, tem autorizado a linha e decolada 1-0, Gol 1-1-3-4. O meu gosto vai manter a chegada, após Bonfim, será autorizado para o VR para pouso na 1-7. O meu gosto, graças a Deus, na pouso. A 2-2 para o localizador com via à direita, a proa 060, isso para 2.000 pés, reporte estabilizado. 060 para 2.000, reportará estabilizado, isso na 6212. Esse voo no 090. 1098, complete a aproximação final, chame Torre Salvador, na frequência 1895. 1-1895, voo 1098. Série do 2222, desça até o nível de voo 050. Até o 050, 2222. Uno 1-1-3-4, decolado aos 1-8, chame controle 1-2-0-8, tem um bom voo. 208, muito obrigado, bom trabalho. Gol 1-1-3-4, 1610 na PUCA. Gol 1-1-3-4, boa noite, está em contato radar, sobre manter o nível de 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, Gol 1-1-3-4. Torre Salvador, voo 1098, sinal ILS X-Ray da pista 10. 1098, boa noite, continue a aproximação. Para informação, os últimos 1.000 metros da pista 10 fechados. Referência à direita, taxiway Fox. E à esquerda, viatura da Infraero na parte gramada, sem interferência com a pista. Porém, taxiway Fox disponível para liberação. Aguarde autorização. Gente, na próxima volta, 1098. Número 3, obrigado. Autorizado, Oceano 62, 1-2. Oceano 62, 1-2, chame Torre Salvador, na frequência 1-8, decimal 9, 5. 2-9, 5, 1-2. Salvador, Oeste 2713, Oceano Fox Aéreo, descida. 2713, decimal teu amigo de 1-1-0. 1-1-0-2-7-1-3. Pista livre. Para informação, os últimos 1.000 metros da pista 10 fechados. Referência à direita, taxiway Fox. E à esquerda, viatura da Infraero mantendo a parte gramada sem interferir com a pista. Paciente, Oceano 6212. Oceano 6212, para informação também, a taxiway Fox está disponível para liberação. Ok, ciente, graças. Papá, Romeu, Golf, tem condições de voar o VOR na presente e reportar para o mudança de regras? Afirmativo, senhor. Te aguardarei a mudança de regras. Está autorizado o lado de VOR. Grato, direto VOR, descendo para 4.000, Romeu, Golf, vai chamar para mudança. Autorito 2332, atração para sinal do procedimento LS, curvia à esquerda na proa 125. Esquerda 125, 2222. Zero 098 no solo aos 23, libere direita na minha escuta. Prossegue Alfa, Juliette, portão 02. Libra direita na sua escuta, Juliette Alfa para 02, no 1098. Alfa Juliette. Alfa Juliette para 02. Os 3, desça para 1.500 pés, foi direto rotatória. Direto rotatório, 1.500, Romeu Golf. Estou confirmando um ajuste, 1-0 no 4. 1-0 no 4, Romeu Golf. 1-2-7, 1-3, você mantém o 0-8-0. 0-8-0, 2-7-1-3. Salido 2-2-2-3, você mantém o 3.000 pés, o ajuste é 1-0 no 4. 2.000, 1-0 no 4. Somente 3.000, passarido. 3.000, ajustado 1.014, passaria 2-2-2-2. 1-1-1-3-4, chame Centro Recife, na frequência 1-2-5-4-5, alternativa 1-2-6-8-5. Recife 1-2-5-4-5-2-5, obrigado, bom trabalho. Visita para 2.000 pés, nossa proa está autorizada a interceptar, reporte estabilizado. 2.000 pés, nossa proa, reporte estabilizado.